Devinho Novaes, o Baizinho. 5 da manhã e eu já estou de pé, fumando um cigarro, tomando um café. Pensamento indo te buscar, minha boca querendo te beijar e o meu corpo querendo te amar. E as horas maltratam, passam lentamente, e tudo que eu faço é lembrar da gente. Eu mando mensagem, estou denunciado, mas percebi que agora eu fui bloqueado. Por onde deve estar o meu amor? Hoje é segunda-feira e o meu coração desperta o alarme. Hoje é o dia mais saudade. Hoje é o dia nacional da saudade. Hoje é segunda-feira e o meu coração desperta o alarme. Hoje é o dia nacional da saudade. Hoje é o dia nacional da saudade. Um abraço, meu parceiro, para o Ano. Tamo junto, meu brother. CD de pesqueira, já existiu CDs, junto CDs. Pensamento indo te buscar, minha boca querendo te beijar e o meu corpo querendo te amar. E as horas maltratam, passam lentamente, e tudo que eu faço é lembrar da gente. Eu mando mensagem, estou de notícia, mas percebi que agora eu fui bloqueado. Por onde deve estar o meu amor?